Liberty 002, livre decolagem, vento 1, 90 graus, não meia mais. Livre decolagem, TAM 8002. Oscar Romeo Alfa, autorizado, cruzamento da 17, táxi até o 45. Bem, mantém pistão na 0, bem, 720. Boa tarde. 119.8, boa tarde, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 8002, passando 1.700 pés. 567, autorização Brasília. Pronto, 567, autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17, saída Gole, transição ao FIPO. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5031, no coteja. 360, 17, Gole, decola da 10, curva direita. Nossa, esse é o controle 7.30, transpondo, micro 0. Cotejamento correto, chama para pushback seu elemento. Amarelo. O solo Gol no 601, pushback acionamento no 08. Autorizado, chama pelo táxi. Autorizado, pushback acionamento 601. No 602, táxi via pátio 3, portão número 5. Livre decolagem, vento 1, 90 graus, 14 nós. WebJet 6720, decolou 08, controle 1 no 9, decimal 8, boa tarde. 98, obrigado, uma boa tarde. Solo Salvador, 4234 da Azul, na Romeo 12, para pushback e acionamento. Jetman 720, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da EL, após leida, direto BDEV. 340 na da EL, após leida, BDEV, web 6720. solo Gol 601 para o táxi, QAB 181, alternativa Campinas, 4 horas. No 81 a bordo, altímetro 1091, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 1816, bom voo. Digitar Juliette Alfa, ponto de espera 186 e ajuste é 1091. Obrigado, uma boa tarde. Azul 434, em coordenação com a equipe de solo, após saída do Foin da Gol na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Após o gol, está autorizado o push, vai chamar para o táxi, 4234. Salvador, TAM 3603. Seguirem 3603, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 019. 050 na Mare, 1091, desce. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 601, ponto de espera. 601, a linha decola, vento 1,00 graus, 1,4 mais. A linha decola no zero, vou no 601. Então 8002, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 133.25, alterna 125.1, grato. TAM 3603, autorizada, final do procedimento ILS que foi puxando no zero, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.1, reporte estabilizado. 2.000, 1.011, reportagem estabilizada. Altímetro, temperatura e o vento? E a pista? Pista em uso 1.0, altímetro 1.0 no 1, vento 1.00 graus com 1.6 dúzia de nós, temperatura 3.1, hora certa 1.4. Agradece, tá tentando ouvir aqui na 12775, mas não consegue, obrigado. Hein? livre então da restrição em TAP, TAM 3603? Livre da restrição vertical, TAM 3603. Enter. 2102 a bordo, altímetro 10 no Uno, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 1986, bom voo. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera quando pronto, 18 decimal, 42, tudo bem, obrigado, boa tarde. Objeto 6720, chama agora o centro Recife, 133-25, alterna 125-1. 33-25-25, 6720, boa tarde. 601. Decola 15, controle 1 no 9, decimal 8, uma boa tarde. Obrigado, uma boa noite e bom trabalho. 7 da Gol, ponte 4, puxe bem questionamento. Autorizado, chamar o táxi. Chamaremos no 567. Controle Salvador, boa noite, Gol, por no 601. Gol 1601, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da EL, após lida direto BDEV. 340 na saída da EL, após livre BDEV. Na 3897, na 06, puxa-me acionamento. Autorizado, chama Protax, 3897. Chama, chama, na 3897. Gol 1273, informação Oscar. No 273, autorização com fins. Pronto, cópia, 1273. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5037, coteja. Deixou aqui, aguarde da mão. Gente, autorizado para confins a nível 370, via Pesolo 16 na saída da EL, Leda e depois Bridge. A decola da pista 10 com curva direita, controle 119.8 e a sonata responde 5037, gol 1273. Nível autorizado 360. 3620, BC3. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. 0 vento 1 00 graus 1 2 mais. A linha é fora da 10, 4234. Carajá 19, chama o controle Salvador em 119 decimal 8. 1198. Controle Salvador, estado Carajá 19. Carajal 19, controle Salvador, sendo identificação. Desça para 3.000 pés na chegada à Mare, altímetro no 0111. Desce de 3.000 na chegada à Mare, no 0111, então a gente perdeu contato com o serviço, podemos informar? Sempre será informado. Carajá tem informação alta, permanece o X-Wave, para 1-0, e agora? Tem procedimento em uso e ele é X-Wave, X-0. Carajá no mapa, Azul 4234, decola os 21, controle 1 no 9, decimal 8, boa tarde. 98, boa. 1-98. Controle boa, azul. 4234, boa tarde. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída Puca Transão Caju. 37 Puca Caju, afirma, só escuta. Táxi tá 3897, 229 a bordo, 4 horas, alterna o galeão. Táxi 229 a bordo, altímetro no 011, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa na espera, 18 6, boa. 01 na escuta, vamos atender. Paulo Salvador, boa tarde, até 3197. 3197, prossiga. Saída prevista, o galeão, por gentileza. Um bom voo. 1-2-3-3-2-5, obrigado. Uma boa noite, um bom trabalho. Controle 4234. Azul 4234, controle Salvador. Pode manter 3.000 pés pelo litoral até a próxima PUCA. Autorizado. Obrigado. Carajá 19, autorizado a final do procedimento LSX-Way, pista no 0, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-1, reporte estabilizado. Autorizado o LSX-Way para 1-0, descendo para 2.000 com 0-1-1, reporte para estabilizado, Carajá. Tá 3.003 visual com pista. Utilizado em LS, baixar travado. Torre, 118, decimal 612. 86. Torre Salvador, TAM 3603. TAM 3603, livre pouso, pistão a zero, vento 1 a 00 graus, 129. Livre pouso a 10. A40, pronto para cópia? Pronto para cópia, agora o 940. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5044, coteja. Autorizado Guarulhos, no 360, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Bidev. Controle 1198. Transponder 5044, é o gol no 940. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, gol no 940. Torre TAM 3897, ponto espera 10, visual contrato na final, pronto. TAM 3897, após a passagem do tráfego na final, ali mantenho no zero. Após o tráfego, ali mantenho no zero, TAM 3897. Solo aos 27, confirmando o TAM 3603, solo aos 27, solo 121, decimal 9, boa tarde. 29, boa. Passageiro, boa tarde, o problema já preciso para a tarde do TAM 3603, livrou na ECO. 3603, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal. Mando Alfa Kilo, posição 3, e mantém antes da posição do pátio principal. Alfa Kilo e pátio 3, devido a fechamento parcial da Alfa. Então táxi via o pátio 3, pátio de carga da Infraero, e chame antes do pátio principal. Ah, então sente, chama antes do pátio principal, Alfa Kilo e pátio 3, 3603. Olha, só para uma sugestão aqui, só tem uma lâmpada acesa aqui com o sol na cara, não dá nem para perceber que está interditado aqui a táxi aí. Ok, ciente, essas lâmpadas não estão sob nosso controle direto, mas vamos informar a equipe de operações. Seria bom. Vazou o gol, 1273, posição 3 para pushback, saneamento. 1273, aguarde seu próximo no setor para pushback. Vazou, 273. 7, decola 29, controle 119, decimal 8. Uma boa noite. Controle agora, obrigado, boa noite, bom trabalho. 367 da Gol, com POB de 175, alterna Campinas, 4 horas de autonomia para táxi. A gente subiu ao nível 340 na saída da El, após lida vou direto ao IDEB. Ok, sobe o 340, autorizaria do presente voar da El? Autorizar direto da El, tá 3897. 03, táxi via parte 3, parte principal para o portão número 4, observando o banho da Gol saindo no táxi. Ok, parte 3, parte principal para o 4, 3603 observando o Gol. Azul 4234 já iniciou, subiu 370. Positivo, senhor, iniciando agora. Estabilizado, Carajá 19. Carajá 19, chama agora a torre 118, décimo meia dúzia, bom posto. Torre 18, meia dúzia, Carajá 19. As all the control, Papa Papa, Papa Charlie Mike, that we are now level 150 to 110. 4-3 miles to Amman position. Papa Alpha John Mike, Squawk 0253. Clear Amman arrival, turn set 1011. Report red port 10. I start code 0253 and we are now passing the 1045 to level 110. Livre pouso na 10, cara, já 19. 050. Proceed descendo até o 050, sou Papa, Papa, John Mike. Para o táxi, o Gol 1273, 133 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa Campinas. Alternativa. Após a passagem do tráfego, ele mantém Gol no 567. Alfa, ponte 0286 com 1011, Gol 1273.